Cine Capim. Vando, o tarado vai cantar. Terror. Após ficar deformado por uma explosão na guerra, Reco se disfarça de cantor romântico e passa a aterrorizar rádios, casas de espetáculos e motéis com sua cara de pervertido e com musiquinhas de sacanagem. Censura. Todas as idades. Cine Pistol, Bambo, programado para escorregar, comédia. As incríveis trapalhadas de um fuzileiro desequilibrado que recebe a missão de atravessar uma ponte levadiça carregando 10 litros de nitroglicerina. Censura, 18 tombos. Cine Blitz. Rabo, programado para dar. Erótico. Soldadinho sensível se esconde na mata virgem, onde conhece um cabo moreno, forte e musculoso, e acaba se entregando pro inimigo. Censura. Nossa, como era grande o cabo.